semana chegando, rapaziada ligando. Mas olha só que loucura, quem tá apaixonado, mais louco da turma, andando de mãos dadas pela rua, curtindo um pagode, assegurando a cintura daquela que fez esse coração gelado, queimando feito andar descalço num dia bem ensolarado. O que nenhuma outra conseguiu, você levou tão fácil. Quem poderia prever, aqui domingando com você, contando as horas pro querer. Domingando com você, contando as horas pro querer. Querer, querer, querer, querer, querer. É. Olha só que loucura, quem tá apaixonado, mais louco da turma, andando de mãos dadas pela rua, curtindo um pagode, segurando a cintura daquela que fez esse coração gelado, queimando feito andar descalço um dia bem ensolarado. Nenhuma outra conseguiu, você levou tão fácil. Quem poderia prever, aqui domingando com você, contando as horas pro querer. Querer, querer, querer, querer. Quem poderia prever, aqui domingando com você, contando as horas pro querer. Só que loucura, quem tá apaixonado, mais louco da turma, andando de mãos dadas pela rua, curtindo o pagode, segurando a cintura.